O mundo para pra conhecer agora o novo Mega Robson, o robô mais lindo do século. Caralho, chega! Novidade nova, essa é meu passo. Me descendo o braço, a gente vai ficar parado. Esse é o passinho mais fácil que eu inventei. DJ Lohan que tá tocando. Vem, acha, Luana? Do empresário, artista. E aí? E o dono da quebrada. Lá da Baixada. E o dono da quebrada. Bora, meu parceiro Fuga! Tá de boa! Explode o barulho! Bora, Netinho, bora, Renanzinho, todo mundo! E o dono da quebrada. E o dono da quebrada. E o dono da quebrada. A maior. O Robin chegou. O Robin chegou. É o melhor. DI Produções. E já já vem eletrizante. Bora. E você me deu momentos inesquecíveis. Bora, Fábio, vamos. Passamos você e eu. E amigo Adê, Baianca. Esse casal meu é hobby agora! Vem! Sem você, minha paixão. Vem comigo, hoje eu vou. É o hobby! Hoje eu vou curtir o novo Mega Robson. Eu quero ficar com você. O novo Mega Robson, você vai se apaixonar. É o Mega Robson. É o show, meu amor. Estúdio TI Produz. E aí? Fica fugindo como se eu fosse o perigo. Não sei porquê, tenta não se apaixonar. Como é que é, meu hobby? Mesmo dizendo que é de pedra o coração. Para, coração gelado. Se amor tá escrito em seu... São seus aqui, Júnior. Vem bater na minha porta, esse orgulho implora. Júnior! Quando se ama, não consegue controlar o coração. O coração. Como é que é? Paredão, tigre, salve, rebo, aura. Bora, cachorro! Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Eu que sabotei o papo dessa piranha. Eu que sabotei o papo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Eu que sabotei o papo dessa piranha. Eu que sabotei o papo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Marcos Garway, the best DJ and productions. Eu que sabotei o papo dessa piranha. Eu que sabotei o papo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Eu que sabotei o papo dessa piranha. Eu que sabotei. A cara de brava que me dá maluca. Já bateu na minha cara por causa das vagabunda. Ela é folgada e às vezes ela escuta. Manda embora de casa e me manda morar na rua. Alô, Mel! Foguei pras putas. Foguei pras putas. A carroça tá cachorro. puta muito tempo. Se ela desce, sobe no talento. Ela é puta, mas também tem sentimento. Ela é puta, mas também tem sentimento. Ela toca e não para. Toca e não para. Ela toca e não para. Toca e não para. Pena gostosa, ele vem mexendo. Mostra o seu talento. Ela é puta, mas tem sentimento. Entra assim, sai molhar, é nesse vai e vem. Entra assim, sai molhar, entra assim, talalala. Entra assim, sai molhar, é nesse vai e vem. Entra, entra assim, sai molhar, entra assim, talalala. Ela senta, se acaba, vai descendo até o chão. Ela senta, se acaba, vai descendo até o chão. Fica buca, bucadão, fica buca, bucadão. Vai começar, vai descendo até o chão. Fica de quatro, fica de quatro. Vai descendo, vai começar, vai começar. As novinhas vão mandando cami, rami, rami, rami. Trepa tu, trepa tu. Bora eletrizante! Vai, bola, rebola, rebola, rebola. Trepa, fica com as barras, barras, barras. Vai, barras, barras, barras, barras, barras, no chão. DJ Fábio e MC Ginho, os cara tapa negócio. DJ Fábio e MC Ginho, os cara tapa negócio. Como é que é? Tu vai me dar no céu, piranha, dentro do helicóptero. Ah, tu vai! Me dá no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai me dar no céu, piranha, dentro do helicóptero. Vai, dentro do helicóptero. Vai, dentro do helicóptero. Vai, dentro do helicóptero. Vai, dentro do helicóptero. Tu vai me dar no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai me dar no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai me dar no céu, piranha, dentro do helicóptero. DJ Fábio é o piloto, MC Ginho é o copiloto. O Fábio é o piloto, MC Ginho é o copiloto. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um. Tu vai dar pra outro. Piranha, tu tá no céu, tu quis o céu, qual que vai ser? Piranha, tu tá no céu, tu quis o céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Aproveita, aproveita, aproveita. É o melhor momento da sua... Como é que é? Ou dá sua xereca ou te jogo aqui de cima. Ou dá sua xereca ou te jogo aqui de cima. Ou dá sua xereca ou te jogo aqui de cima. Ou te jogo aqui de cima. Ou te jogo aqui de cima. A gente tem Fábio F10. Avisa lá pra essa filha da puta que não tá te brincando. Bora, coração, vai! Amor, tô tentando te ligar, só tá dando desse seu recado. O que que tá acontecendo contigo? Por que você desapareceu? Eu tô no rock, eu tô no rock. E vai pro rock, vai no rock, eu tô no rock. Por que você desapareceu? Eu tô no rock, eu tô no rock. E vai pro rock, vai pro rock, vai. Ela quer, Planejei um assalto foda. Mais valioso que ouro, mais valioso que nota nossa tropa. É o 57 de xoxota nossa tropa. É o 57 de xoxota nossa tropa. É o 57 de xoxota nossa tropa. É o 57 de xoxota nossa tropa. Vai jogar, não esquece, né, Felipe? Produção de Tecnobank, não parar. Tô te falando. DJ Fábio, esse não há padrinho. Não pode apadrinhar ninguém, mano. Tô te falando. Já te falei. Bora, só presta porra e dá com a gente. Vai! Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Reparo! As novinhas aqui do rock, como é que é? Elas me adoram. Pega a chave, mete ficha. Vem embora. Que hoje eu tô aqui. Pega a chave, mete ficha. Com força, mas eu vou sentar com força, machucando esse vírus. Pega a chave, mete ficha. E pega a chave, mete ficha. Vai, meu mano, vai, meu mano. Pega a chave, mete ficha. Vai, meu mano. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Para, DJ Fábio! Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda. Ela é o quê? Ela é puta. Minha equipe da Cidade Nova! Bora, Raoni! Tá com a gente? Valeu! E aí? Eu viajo dela, eu tiro onda com ela. Onde eu chego, não tem jeito, avança pra um pau. Eu vi... Rodrigo tá falando essa aqui. The best DJ Fábio takes your imagination to the limit. Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar. Hoje vamos descer a beirada com o Felipe Cobiçado. E ele já disse, Fábio, longe dos pacotes é por minha conta na beiradinha. A gente vai, Jefferson. Vamos amanhecer com o Cobiçado lá. É que assaltaram um dólar aí, foi? Assaltaram um dólar aí, foi? Que a gente vai começar a detonar coração gelado. Aquela sequência, aquela, vai! Porra, assim fica mais difícil, né? Assim não dá pro DJ trabalhar, bateu pra cá esse negócio. Quero saber o que, é que vocês estão comendo. Não abra sua boca pra falar. Lá de Abaibidu, machuco com madeira, tá com a gente, valeu! Charlie dos Fanáticos! Vamos descer junto! Eu não quero. A gente vai ali na beiradinha com o Cobiçado, serra ele. E depois, lá no nosso setor. Vamos amanhecer no P.O. Pronto! É doido! Você vai ter. E eu? Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior do jeito que você fez. Te iludi, te enganei. O pior do jeito que você fez. Eu não gostei. E Japona dá valor. Daqui a pouquinho no bolero Daniel Cardoso. DJ Fábio. Bora, Daniel. Fábio, detona agora. O Dieguinho, o rei do caramelo do hobby. Obrigada. Alô, Dieguinho. Enfim, não dá mais. Hoje o nosso amor se escondeu. Yeah. Aqui estou pensando em ti. O F10 voltou. Tanto frio, eu me apaixonei. Será que vou te esquecer? Você vai? Bora. Essa aqui é original, viu, Felipe? Tem que tocar essa aqui, original. No ataque, só mano dizer tudo que eu sinto por você. Com o DJ Emerson Melo e o DJ Fábio. Negócio de... Forte, forte, Remy. Junto com a mão, uma direção. E não! E a equipe para o vermelho. Vou amar. Daqui a pouco eu vou puxar uma dela. Deixa comigo, Daniel. Os brothers DJ Ivan Macedo. Tô só com a lateral direita, Cardoso, macho. Tô só com uma mão, viu, Daniel? Me deixaram só com uma mão por enquanto. Imagina com as duas. Você pede o meu amor. E o que fazer, não sei. Tô menina. Alô, Charles! E aí? Talvez seja como. Bora, Dê, bora, Dê! Ilusão de um coração. Não sei mais o que fazer. Não sei. Como é que é? Não sei. Não sei se não entende o que aconteceu. A menina não se. Bora, Luana! Bora, mãe! Vamos! Essa dupla tem história. Efeitos de paixão de adolescente. acha graça? Gosto, efeito de paixão. Então você de Rio Gui. Esse amor impossível. Esse amor. Vamos amanhecer no setor do japonês hoje, Charles. Esse amor. Lá no pior. Impossível. Marianca. Impossível. Alô, bora, bora. Tô te esperando pra sair no pop. Tô delirando pra curtir o pop. É o pop, é o pop, é o pop, é o pop. Esse balão. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Senhor, senhor, senhor, senhor. Lá vai, Felipe! Bora começar, vai! Sucesso. Quem tá tocando? É o DJ Fábio que agora vai tocar. É o DJ Fábio que agora vai tocar. É o DJ Fábio que agora vai tocar. DJ Fábio. Fábio que agora vai tocar. Imagina a galera. Na época. Dançar, DJ Fábio no comando. Quando eu mandava lá no Mojú que eu chegava, mano. É bola macharada, DJ Fábio tá tocando. Ele agita a moçada. Tu vê uma foto do Felipe nessa época. Demorou, mas ela veio. Tô meio coisado contigo. E aí? Só presta porre, tu é doido? Imagina eles porre mesmo, tu é doido? Já pensou, já pensou? Quando se foi, levou a minha paz. Que não volta atrás, oh, meu amor. Me liga e diz quem dá me ama. Não! Não só presta porre do setor do Jefferson, né? Tu já pensou eles porre mesmo? Quando se foi, levou. Bora, bora, bora ver! Que não volta atrás, oh, meu amor. Como no filme. galera, Charlie dos Fanáticos! Coração gelado não tá mais acostumado com aquele negócio, né, coração? A gente vai ficando coro, é assim mesmo. Tiro por mim, bicho. Nem saio mais de casa. Alô, Felipe, é por tua conta na beirada hoje. Dois pacotes, depois eu me saio. Sempre me avisou, amor, larga isso tudo. Lembra nós? Quantas vezes já chorou, pedindo de joelhos pra Deus. Pega pela lateral. Na vida não é assim. O F10 voltou, seguidores. E você por mim, então não me abandona, amor, eu te... Como é que é? Nosso amor é verdadeiro e forte o bastante pra suportar a distância em algum tempo. Não quero que vá lá me visitar. Bora, Ronaldão! Já confirmando, velho Negão, meu xará Fábio. Daqui a pouquinho, bolero, vamos invadir. Segura a onda, amor, rainha. Por favor, não chora. Hoje perdi, meu bem, eu rodei. Mas troquei, foi tira e viria. Amaram pra mim, que foi, eu não sei. Me entreguei pra te rever um dia. Hoje perdi, meu bem, eu rodei. Mas troquei, foi tira. Tudo certinho, gente, daqui a pouquinho. Na verdade, hoje domingo nós vamos ensaiar no bolero. Hoje domingo eu tenho o Robbie no bolero. E você não pode perder. Vem com a gente, vem pro Robbie. O bolero hoje não vai perder, viu? Dentro dos meus olhos e diz que não me ama mais. Te liga nessa aí, Charles, vai, garoto. E tudo aquele sentimento, eu acho que ficou pra trás. Como é que ela tá, performático? E agora estou chorando sem teu amor. E agora estou chorando sem teu amor. Olha. É um gato por lebre, viu? Tanta ilusão, só decepção. Machucou meu coração e agora não tem. Dediquei a minha vida toda a você. Então virou a costa e não quis nem saber. E agora estou chorando sem teu amor. E agora estou chorando sem teu amor. E amigo Bial do Camarote. Por sinal. Agora tá bem casal, né, Biel? Tá certo. E tudo aquele sentimento. Tira o chapéu pra esse moleque. Ficou pra trás. Ficou assim que é. E tudo aquele sentimento. Eu acho que ficou pra trás. Ficou pra trás. Ficou pra trás. Ficou pra trás. Ficou pra trás. Ficou pra trás. Ficou pra trás. Ficou pra trás. Ficou pra trás. Ficou pra trás. Ficou pra trás. Ficou pra trás. Bora aquecer, vai! E aí, Japão na C10? Primeiramente, vai tomar no olho, tomar no olho. Segunda. Segundamente, vai pra, vai pra, vai pra. E a terceira? Terceiramente, deita na. Tenta, senta na, tenta, senta na, tenta, senta na, deita na. Tenta na, tenta na, tenta na, tenta na, tenta na, tenta na, deita na. Tenta, senta na, tenta, senta na, tenta, senta na, deita na. Tenta na, tenta na, tenta na, tenta na, tenta na, tenta na, deita na. Bora pra cima, Bírio. Eu tenho consciência dos defeitos que ela tem, mas acho ela perfeita como nunca achei ninguém. Eu sei que é ciumenta. E o que? Furtada. Daniel. Tenho consciência dos defeitos que ela tem. É doida. Acho ela perfeita como nunca achei ninguém. Daniel Cardoso. Nome da banda, New Project. Lohane Araújo. Aí conhece Daniel. Falei, te trata com o teu nego bem. A cama não é sucesso, ela vai muito mais além. Se quebra, sustenta, safada, foguenta. E agora? Gostosa, ela sabe que ela é foda. Sentando pra mim, toma, vem, goza. Não dá da erva venenosa, é no quarto escurinho. Rola, tu pede, bota. Bora, Pedrinho! Um abraço pra ti também, tá com a gente, valeu, Pedrinho! Mais, mais, olha o que tu faz. Vai, vai, vai, vai, senta pro pai. O que, é que tu faz, Nath? Vai, vai, 50 tons debaixo do lençóis. Seu barato pede mais, mais, mais, mais, mais. Olha o que tu faz, vai, vai, vai, vai. Senta pro pai, vai, vai, vai. E a sobressa morre do lado. Eu sabia que ela viria. De longe sinalizou pra mim. Tá lotado de minago. Foi a Luísa quando ela chegou. A você eu chamo no dedinho. Eu tô chapado, cheio das vontades de te mandar o meu. E aí? Tá rolando o baile, mas um 99 eu pago. Bora, Rony. Vai descendo as nossas quentes no carro. Yugi! E ela vem sacolejando a raba na frente do seu neném. Quer botar dona braba, isso eu vou te dar também. Só botar dona meu bem. Vai botando, vai! Meu bem. Como é que é? Vai agora! E ela vem sacolejando a raba na frente do seu. Bora, bora, bora, Netinho! Renanzinho, o Biel, o Fuga, tá todo mundo, meu irmão, quando essa galera se une. Botar dona meu bem. Ainda bem que o Kaique não veio. Deixa é um perigo. Só na manhã, né, Paulo? Que o trome com a morena tava roubando a cena e não parava de me olhar. Brotou, quis arrumar problema. Hoje a chapa esquenta, mulher. Bota a bunda pra balançar. Vai, Luana! Bota a bunda pra balançar. E bota! E vai te pegar. Vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai. Bota no baile da Gaia La Morena. Que o baile vai começar. Joga, joga, joga, joga. Aí não quer mais baralho. Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, mulher. Bora performático. Bota a bunda pra balançar. Bora, bora, bora, bora trabalhar. Bota a bunda pra balançar. Bora, cobiçado! Já já tu sabe. Joga e não quer mais. Como é que é? Se teu ex não te quis, tem quem queira. Como foi que te perdoasse de bobeira? Que tal é o tempo de compromisso? Vem curtir a vida de solteira comigo, moço. Eu não quero me meter na relação. Mas não vale a pena dar moral pra vacilão. Mostrar pra ele que hoje tu tá bem demais. Seria duvidado que tu é capaz. Com força junto o balde, nós mete o louco. Se é dia de baile, vai olha o troco. Tu vem ficar comigo só por um momento. É proibido se envolver com sentimentos. Agora vai. Desce, desce, desce, desce, desce com tesão. E desce, desce. Bora, coração, bora. Senta que fica dividida. Tá com a Papão Shop, tá com a gente, valeu! Ao lado da sopressa, porre! Senta, vai travando a bucetinha. Senta que fica dividida. Tá com a boca puta e vem que te avisa. Mudarão. Vá trabalhar, Felipe, vá trabalhar que outro drone trabalhou. Tirururão. Tirururu. Se teu ex não te quis, tem quem queira. Como foi que te perdi? Pararam o Gílio. Que tá no tempo. Super presepeiro, sai com a gente também de boa. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalho. E aí, neguinho, Ronaldo é o Alô Fábio. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalho. Não deu pro nosso mingão hoje, né, bicho? Mas. Alto. Tu é doida? Sigo na minha luta e trabalho. Você ainda reclamar. É todo show, ela está me querendo. Sabe que o Fábio é o cara do momento. O número 10. Onde passaram o tempo. E acho que pisava hoje em dia. O galera do Mega Pressão ali. Bora! A nossa tropa tem. Humildade é lixo, mas é rede pra ninguém. DJ Fábio! Porque minha maior meta é deixar minha família bem. Pode crer, eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trago. Olha, gente, daqui a pouquinho. Lá no Bolero, viu, coração gelado hoje? Quero ver você no Bolero com a gente. Aí, segunda-feira, tem aquela folga. Aí, terça-feira, Felipe. O aniversário dos Caixa Baixas. Lá no Palácio, né? Quarta-feira, Caribe Show. Nessa. Aliás, nesse domingo. É a última festa do Fábio que a gente. A gente vai se ausentar aí por volta de um mês e meio, né, começado? Aí, se Deus quiser, antes do carnaval a gente vai dar de volta, sem dúvida. O Natal do cobiçado vai ser no palácio, mano. O meu vai ser firme. Vou nem te falar onde vai ser. Mas só que a mina é muito linda. E logo assim, cheia de malote, sentada perto de mim. E tô de boa. Na sucessada, um belo dia eu sabia que ia girar. E aí? Até falar de mim, tô nem aí. Quanto mais fala, meu cavalo anda aqui. E uma parada. Bora, Charles! Passada, um belo dia eu sabia. Partiu pior? Girar. Daqui a pouquinho. Vamos na beirada com o Felipe primeiro. Assim, aí depois pior. Vamos tomar esse pacote dele lá que ele já prometeu. Na sucessada. Mano, prometeu alguma coisa pra mim, bicho. Se não cumprir, já viu. Pego na palavra, né, Fé Informático? Bora, cachorro! Vixe embora, meu! Vixe embora! Vixe embora! Eu sabia que ia girar. Tô de boa. Na sucessada. Tô de boa. Na sucessada. Eu sabia que ia girar. Mas sua camina é muito linda. E logo assim, cheia de malote, sentada perto. Como é que é? E tô de boa. Tá de boa? Na sucessada. Um belo dia eu sabia que ia girar. Não pode até falar de mim. Tô nem aí. Quanto mais fala, meu cavalo anda aqui. E mó parada. Na sucessada. Novo Mega Robson. A aparelhagem mais querida da Terra Firme. Bora fazer o seguinte, bora tocar uma sequência bacana. Uma sequência daquela em que você vai relembrar, em que você vai curtir, em que tu tá com o casco novo, vai lembrar do velho. Meu irmão, não quero nem saber. Lá vai a primeira! Número 10. O F10. E agora? Ele disse que me amava. Era eu. Que nunca me deixaria. Eu tão boba acreditava. E a bobinha? Seu amor foi só mentira. Bora! Você mentiu, meu amor. Charles gosta. Mas não me machucou. Não vou ficar te esperando. O F10 já chegou. E aí, Ade? Bora! Já não lembro dos teus beijos. Porianca, beijo, bora! Você nada. Quero ver vocês hoje com a gente no Bolero, viu? Todo mundo, do ladinho. Eclipse, o fenômeno. Você não me merecia. E aí? Tão pouco o meu amor. Didi, Maldini, Eduardo. Meu coração conquistou. E aí, Tainá? Eclipse, o fenômeno. Estou gramada de amor. Bora, Biel. Finaldinho e Eduardo. Meu coração conquistou. Eclipse, o fenômeno. Estou gramada de amor. Pra você que gosta. Finaldinho e Eduardo. Estou gramada de amor. Fábio takes your imagination to the limit. Tô falando até inglês agora. Ele está de volta. E o que eu quero? Quero teu carinho. Quero teu calor. Como é que eu tô? E você sozinho. Querendo teu amor. Só nós dois. Não me deixe assim. Eu não tô numa boa. Tem pena de mim. Não me deixe à toa. Vai, amor. E aí, Rony? Olha, amor, pouco a pouco eu estou morrendo. Hoje, onde está você? E aí, Natália? Não diga que não me quer mais. Volta, vem me ver. Sem seu amor, dói demais. Onde está você? Não diga que não me quer mais. Volta, vem me ver. Sem seu amor, sem seu amor, dói mais. Chamas do passado que nasci de solidão. Não quero mais sentir você queimar meu coração. E o quê? Eu perdi meu tempo. Coração gelado da volume nessa sequência. Eu me despedi. E que você quer, minha filha? E lágrimas não vou mais derramar pra ter você. E aí? Aceite que eu não vou deixar você vir me usar pra me abandonar. Chega! Chega de chorar. E aí, Thalia? Eu vou te... Ela dá valor! Não aguento mais. Bora sobre essa borra com a gente do ladinho, valeu! Tá de boa! E me faz chorar. Mega Robson. Mega Robson. O cobiçado do Pará. Já tá do lado, já ele assume. Já ele vai voltar. Ele está de volta. É o Mega Robson. Mega Robson. Mega. Mega. Tô só com uma mão. Bora pra cima de um Fábio Detona. DJ Fábio, ele detona. Marcantes pra você. Te garante? Bora, bora, vai. Já, já. E aí, cunhado? Como é que é? Cunhado, né, Bel? E aí? Ei, ei. E aí, Michel? E aí, meu irmão? E aí, Estrela Norte? Tamo na área! Um abraço da igreja minha, Grislinda! E aí, Grislinda? Alô, Xuriu! Tá todo mundo aqui, F10! Pra cima, pra cima, pra cima! Ah, tu quer? Ai, o Fabinho! Aí, Xuriu, então diz. Já tentei dizer só expressando com o olhar, mas não. O Xuriu chegou, disse Fabinho. DJ Fábio. O que é? DJ Fábio. Ai, Fabinho. Oh, meu bem, não posso lhe ouvir agora. Nem escutar o que você tem pra me dizer? Não perca seu tempo. Olha o coração, lembra? Quando besteira. Quando ele era moleque doido. Oh, yeah! Vou sair para o novíssimo Tupinambá. Ver o Altamira Volante de DJ. Sabura aqui também! Wesley, a Luísa, a Thaís e a Flávia. Tá todo mundo aí, ó. Essa música assim. Ela jogou a gente hoje aqui no Hobby. Toca no fundo do meu reporo. Até que essa voz não me é estranha. E demonstra tanta. Alô, coração gelado! Bora, Rony. Olha o Bel. O meu parceiro Bel tá comigo. Olha o Charles dos Fanáticos da Valor. Tá sem arranhar. E Poro, cadê o Poro? Cachorro, só tá faltando. Emoção. Poder te sentir, te tocar. Bora, Rony. E o Yuri. De ter você aqui. Sabe por quê, meu filho? Você vem com um brilho no olhar e diz pra mim, meu bem, eu quero te amar. DJ, DJ Fábio. DJ Fábio. Tá lá no Suriname. O Daniel Cardoso tá comigo. Indiscutivelmente. E aí, Daniel? Splash. Vamos pra cima, que é o hobby do Guamã. Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você me... Olha o Ronaldão. É? E estava enganado, nós estamos... E a gente? É. Meus empolgados na nave do som. Estou o Negão. De vê-la a meu lado, junto com... O nosso Flamengo perdeu hoje. Salão, dançando, mas perdeu lutando. Uma linda canção, aquela que... Não, perdeu jogando. Lutando, diga só. Jogando. Fala jogando. Bonito. E bonito. Comigo, mas com meu... E o Negão? Eu quero saber por que o Peru ficou feliz quando viu o Poro. Porque realmente. Por que o Peru ficou feliz quando viu o Poro? Você se machucou. Bem, não. Porque simplesmente. E aí? Foi inconsequente. E aí, Glauci? É nós, minha filha. E aí? Ao som do poderoso, dançando como louco, tentando esquecer. Então você me olhava e até se... Bora, Bianca! Bianca! Não... E toda a sua galera por aí, ó! Eles estão bebendo todas! Bora, Fabinho! Bora, Fabinho! Detona! Como é que é, Fabinho? É final! Curtindo uma edição, mexendo com meu... DJ Fábio! Com DJ... Com DJ Fábio a tocar. Mais fácil, mais fácil. Fábio, Fábio, Fábio, Fábio, Fábio. Me encantou. Daniel Cardoso, nessa época aí, eu vi o F10 tocar. A comanda, o Ruby quer um show. Na época. As passam na vida, o show. É formático aparecer ele e o Ricardo Multimídia. Bora, Natália, bora! Então aperta o play F10. Bora ver! Lá vai! Mais uma, mais uma! Aqui, bora ver, vamos lá, chegou! 3, 2, 1, já! Charles que dá valor. Dizer palavras vazias. Os moleques do Gando, eles são na área. Um abraço de vocês no Performático. Não vale a pena você se calar. Como é que é? Ninguém parece se ferir. E o guia? Para a fuga? Meu, vai! Só quero te ver feliz. Sorte a emoção me deu. Minha família só presta porre. Não, eles são na área do bem. Se calar. Vamos viajar na ponte aérea pra... Sabe por quê, Luísa? E agora? Ninguém a Flávia, Thaís e os dois brothers que estão na área comigo. Papão Shop! E o Gê? Deixa a coisa bacana pra você, bora! Há um paraíso, vamos procurar, livres para sonhar e viver. Aí, cobiçado! O amor, irmão! Para sempre! Para sempre, ah! Só eu vivo você. Isso aqui quando eu tava chapado, viu, Felipe? Eu já começava a cantar essa parte aqui, Biel. Ainda bem que eu parei de beber, viu, Poro? Quando eu tava bêbado, eu cantava essa música. Ainda bem que eu parei de beber. Eu quero você bem junto a mim. Sinto seu cheiro. Meu parceiro Davi, minha avó Diniz. Um abraço pra você, viu, Davi? É nóis. Lá vai. Já faz muito tempo aqui sem você. Espero um dia te rever. Os lindos momentos, eu e você. Por um momento eu pensei que fosse Irã. Amor, e aí, Fuga? Não sei viver, não posso mais ficar. E agora, Felipe? Lá vai! Eu sei que vou te encontrar. Amor, não diga que não dá. Entre meus sonhos vai estar. O que, é que ele pensa já? Grande amor. Bem, nessa hora eu não penso mais nada. Sobre essa porre, papão do chave. Dá atenção. E o consagrado DJ Irã. Uma opção a mais para. Comigo não tem frescura. Já já o comissário volta pra detonar com o performático. Mas bora. É o seguinte, terminando aqui, todo mundo na beiradinha, viu, Charles? O sofrimento do pai. Meu amigo Felipe, esse meu amor. Disse Fábio, se tu for hoje, se tu não mentir, um pacote leva por minha conta. Esta solidão. Então a gente vai tomar esse pacote do Felipe lá. Claro. Conseguimos com palavras, sentimentos. Eu sou menino. Sem direção. E... prepara aí, Felipe, aquela sequência que tu toca. Aquela sequência. Nada de saudade, vem ficar comigo. De baixo pra cima, do meio pro fim. Renanzinho, o Netinho não tinha fome. E agora? Esperando você. E aí, Nath? A Mai? E a Luana? Vida é nada sem ti. A Luana não começou a se transformar ainda. Vou ficar sozinho esperando você. Quero você essa noite pra mim. Minha amiga Luana, falei. Vem assim. Todinho, só bora, Rafaela! Também te quero bem assim. Quero todinho só pra mim. Também te quero bem assim. Bora misturar, coração! Bora caminhando e cantando! Vai assim, meu! Caminhando e cantando. E seguindo. E aí? Somos todos iguais, braços lá. E aí, meu irmão? Alô, Michel! Já está aqui comigo o meu grande amigo Michel. Alô, Michel! E aí, galera? Que legal, que bacana daqui hoje no Cineral. Cineral não. Eu costumo ir no Cineral, então sempre eu erro o nome. Hoje aqui do Robertson. Queria aproveitar um abraço também aí a toda a galera com a gente, a todo bem-vindo. Meu parceiro Paulo, o Renanzinho, o Cássio. Estão com a gente. Estão curtindo hoje aqui o som do Robertson. Aqui do Chão do Norte. E aí, meu irmão? É o Robertson, né? Vem, vamos embora. Bora, bora, prepara. Eu paro, prepara aí. Quem sabe faz a hora. Não espera acontecer. Vem, vamos. O meu amigo Daniel Cardoso, ele tá comigo, né, meu irmão? Inclusive, ele vai preparar a batida pro Fábio cantar, né, Daniel? Quem faz a hora. Não espera acontecer. Bora, bora que eu vou cantar. Deixa comigo, deixa comigo. Deixa comigo, Daniel. E vai, e vai, e vai detonando aqui no Robertson. É várias vozes aqui, não tem negócio de só uma não, Daniel. Prepara, cobiçado! A cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Cheirou esse corpo lindo, o cigarro do índio agora. Vem, chega mais perto também. A cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Esse corpo lindo, eu chego mais. Aquela puxada do Nil. Vem, chega mais perto, meu bem. Não faz assim comigo. Não me diga não. Pode, performático. Come pra mim. Pode, repare, mexe esse corpo. Dance, me lance nesse suor. Não me diga. Fale tudo agora, fale se me ama. Meu parceiro Juan, os super brasileiros comigo. Bora, Juan! Tá comigo, alô Marquinhos, alô Riquelme! Charlie dos Fanáticos da Valor! O Enzinho do Zé Luiz Lanche, tá comigo por ali. Bota que essa aqui, vou deixar com o cobiçado. Aí eu vou tomar uma com o Charlie ali, bora, bora, vai! Jefferson, segue você e o Felipe, que eu ainda não bebi hoje. Eu tava meio chateado com a derrota do Flamengo, não bebi nada ainda. Vou tomar uma com meus amigos por ali. Alô, Charles, bota uma. E a beber de alegria, agora eu vou beber de raiva. E aí? Passava sim. Minha prima, Ketra. Esperando, te esperava sim. A Ketra tá na área. Amor, e aí, Kathleen? Não se expressar. Como é que é? É a Ketra. De não se expressar. E aí, Anderson? Por ti, eu menti. Eu chorei, já sofri. Eu cresci com a... Deu até fumo. Eu vivi. Deu até vontade de fumar essa parada agora, bicho. Vem cá, deixa eu ver se é bom, né, começar. Os CDs do Mega Robson, você curte aqui, www.cdsdeaparelhagens.com.